chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, você que escuta nosso programinha todos os dias e gosta muito. Telefonia Big da Minera Moda está nas ruas, estamos juntos até as 19, não é mesmo, Mr. P? É verdade, boa tarde, boa noite. Mr. P, querido, fala Marcos Piangers. Beleza, beleza. Diz aí, Maurício Amaral. Opa, que beleza. Beleza, ô Bigode, vai pro teu lugar ali, Bigode. Porazinho, Bigode novo, hein, Porazinho? Agora eu sou mais um. Mais um com mais bigode, um aqui, né, nesse cara? Programa com bigode, fui criticado por um colega amargurado. Amargurado, cara. Amargurado. Essas pessoas amarguradas nós temos que tirar da nossa vida. Temos que tirar as pessoas amarguradas do nosso caminho, porque essas pessoas, elas pensam que nos puxam pra baixo, mas a nossa energia é muito maior que a delas. É isso aí. Entendeu? Então, pessoas como Marcos Piangers, por exemplo. Ah, eu não citei nome. Eu estou citando porque eu não devo nada. Eu estou citando Marcos Piangers, e poderia citar outros. Poderia citar outros. O Piangers já foi tão legal comigo. O Piangers está fazendo bullying contra bigode, quem mano. Está usando bigode aqui no programa. Uma turminha de infância, jardim de infância. Vamos não, amanhã. Não a frase vamos é amanhã o, tudo de camisa cara, azul. Mas vamos, a gente gosta, a gente tá... Ô, porra, tu vem com camisa verde, é brincadeira, amanhã cara. Camisa azul. É brincadeira de amiguinhos, cara. A vida é mais leve que isso, Marcos. É muito mais. Não, eu só acho que é um atestado de não protagonismo. Eu gosto de vocês com... É que eu gosto de ser teu coadjuvante, Não, vocês gostam, vocês estão atestando o coadjuvante. Aí eu protesto. Não, somos um grupo e tal. É, eu gostei quando tu cortou o bigode a primeira vez. Agora, Edina, porque aquela onda, época a gente andava mais junto, aí tu, né? Agora ele tem outros amigos. Agora que eu parei de beber, ele me cortou do convívio social. Agora, agora que ele tá andando não comigo. Não só ele, como o KG. Agora quer tá entrar, quer entrar na panelinha via bigode agora. Sim, agora eu tenho que furar essa panela de pressão. Mas Piangers, quando é que tu sais em férias? Semana que vem. Semana que vem estaremos livres da laranja podre do grupo. O D'Alessandro do Pretinho Básico. Não. Sensacional. Não, é o Leandro que jogava no Grêmio. E eu tá renovei, Vasco, eu renovei hoje com o Atlântico até 2015. E orgulho, eu não assinei ainda o contrato. Eu falei com outro cara aí. É, mas não, olha, cara, eu não quero te deixar mal no ar aqui. Vamos ver a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. É o querido Colorado, estrela protagonista do Bola nas Costas. Muito mais do que o âncora dispensável do programa. É o homem Lele. Bem, cara. Tudo bem, queridão. Eu pensei que essa vibe negativa do Marcos Pires se restringia a segunda às 8 às 10 da noite. Não. Ontem o Lelê foi lá na casa do Maurício. Vai detonar mais um. Ao sair da nossa reunião de amigos, ontem no final da na Copa qual do Brasil, não estava Marcos Pires. Não estava, Marcos nem Pires, Alexandre, né, Fetter. Porque essas reuniões. Nem Maurício Amaral, nem Porã. Parece que nem Mr. P. Mas eu não estava porque eu estava com a minha mulher, cara. E aí eu e o KG saindo. Mano. Eu e o KG. Cara, quarta-feira de futebol. Ela quer ficar com o cara, não, né? Comendo um risoto, né, Maurício? Comendo um risoto. Eu e o KG saímos do estabelecimento, né? E já era relativamente tarde, assim. Sem muitos detalhes, tá? É, não, tá. E aí o KG falou: basta a gente gritar que o Maurício vai nos ouvir. E aí eles: ah, Maurício! Viado! Aí eu não ouvi. É, não, mas a minha namorada na rádio aqui agora e eu nem lembrava disso direito. Aí o Maurício chegou agora pra mim assim: ô Lelê, minha mulher te mandou lembrança. Eu falei: mas por quê, cara? Não, porque tu acordou ela ontem de noite gritando. Ele lembrava. Pai mesmo, né, cara? Eu sempre queria do KG. Cara, deixa eu apresentar aqui o nosso querido Pedro Esmanioto. E aí, Pedrão? E aí? Beleza? Quem é que tá contigo aí? Dedé tá aí? Ai, Dedé! Ai, Dedé! Ai, Dedé! Ai, Dedé! O cara que traz o Zacarias, traz o Alcemar, traz o Anônimos, a Betânia, traz uma galera pro programa. Seja bem-vindo, Pedrão. É isso aí. Somos a galera do Pretinho Básico e um esclarecimento rápido aqui. Toda essa história do início do programa. É claro que é uma brincadeira, a gente pega no pé do Piangers, o Piangers pega no nosso pé. Não só no pé. A gente se adora, se ama aqui no programa. Somos um exército grego aqui nesse programa. Se duvidar, amanhã eu venho de bigode. É verdade. Se duvidar, amanhã eu tô aqui de bigode. Então, assim, é tudo no terreno da amizade, da brincadeira, da parceria e da relevância, certo? Certo, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Nuvem vulcânica pode chegar a Porto Alegre. Agora sim! Uruguaiana, Bagé e Santa Maria também serão atingidas ou devem ser atingidas pelas cinzas. A Força Aérea Brasileira está monitorando e as empresas aéreas estão sendo constantemente informadas com relação à evolução do cenário. Bahia. Maurício, deixa eu te explicar. Do cenário não é uma palavra só, são duas, não. Né? Do cenário. Mas é com dois S's, né? Do cenário. E também não é com dois S's, cara. Eles estão, ou elas estão, as empresas sendo preparadas para voarem para aeroportos alternativos. Boa. Se for o caso. Eu já disse que não tem problema nenhum. Não, né? Não tem, né, Almir? Absolutamente tranquilo. Eu já sobrevoei um vulcão em atividade uma vez. No Wii, né? No joguinho aquele. Não, na vida real. Na vida real? Qual vulcão? Infelizmente caiu aquele Vesúvio. Vesúvio. Até da época do Cajê, então. Recente. Foi o Cajê. É, um vulcão novo. Não, recente. Era guria, era 8 anos. Tinha 8 anos, meu pai que dirigiu o avião. Infelizmente, ele faleceu nesse passeio. Ah, foi nesse? Caiu dentro do vulcão. E tu conseguiu te salvar como? Exatamente, eu peguei o manche lá. Coisa ruim, não morre. Abriu a porta, ali jogou teu pai. Fui parar lá no outro 300. Pode. Será que aquelas hélices lá de Osório, lá, se a gente apontasse pra cima... Não são hélices, são cataventos. E se todas elas girassem, mas não afastava as cinzas, se elas viessem muito pra cá. Tem que ouvir o programa, Lelê, porque eu dei essa sugestão na segunda-feira. Infelizmente, Lelê, o Pi já tinha dado a ideia. Normalmente, a ideia do Pi virou um spam e o spam entrou no... Não, cara, eu pensei agora... Cara, eu juro por Deus que eu pensei agora, mas infelizmente... Não, mas isso é bom. Isso mostra que ninguém é tão original assim, que as ideias estão no ar e muitas pessoas pegam... Essa ideia literalmente está no ar, né? Literalmente. Mas, tipo, isso mostra que... Não tem dono de ideia, não. Todas as ideias estão no ar. Tem aquele que tem a oportunidade de manifestar antes do que o outro. Mas eu vou tentar ouvir o programa da Uma. Satisfação do consumidor cai em maio. Ah, eu também estou muito... O INSC, sabe o que é o INSC? Sabe o que é o INPC, né? Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Não sei, não. Agora tem o Índice Nacional de Satisfação do Consumidor. Zero. Este índice registrou 61,3% em maio. Isso aí seria INCC, Índice Nacional de Satisfação do Consumidor, não? Não, cara, satisfação é com S, Amaro. Hoje tá difícil. E isso aí vale pra tudo quanto é tipo de produto. Tudo, consumo. Tudo. Eu tô insatisfeito com o meu casamento, cara. Tá, não, mas isso não é um produto, Amaral. O cara insiste. Não, até é um produto, né? Da soma de duas pessoas. Então aumentou aí, cara, que eu tô insatisfeitíssimo, cara. O resultado é 1 ponto percentual mais baixo do que o verificado no mês passado. É, isso aí. É o que tinha. A presidente Dilma Rousseff chegou a Blumenau hoje por volta das 3 da tarde. O helicóptero... Ela vai cedo pra balada, então. Mas talvez ela não fique, ela tenha compromissos fora. O helicóptero oficial do governo pousou no Passo Manso, o bairro Passo Manso. A Dilma desceu do helicóptero, acenou para populares que a aguardavam e seguiu na companhia do Raimundo Colombo, governador de Santa Catarina, e também da ministra Idelis Salvatti, em um carro em direção ao conjunto de apartamentos que iria inaugurar, ou inaugurou. Não é? É, inauguraria. Não inaugurou? Não, inaugurou. Ah, então tá. Tá tudo inauguradinho. É que nem o jornal, assim, quando não fechou a edição, não bota inauguraria. Sim, não, e ela falou... A presidente Dilma inauguraria, né, o... E ela, né? Ela prometeu... É o mais sensato, né? Ela prometeu o empenho pessoal pra duplicar a BR-470. Ah, o Lula também. Vai trabalhar? Vai trabalhar lá. Ela vai lá. Prometeu que vai cobrar junto às autoridades que dupliquem, finalmente, que é a BR que liga Blumenau a Navegantes, por exemplo, né? Onde passaremos no sábado. Sem dúvida. Lá, mas essa palavra... A prudência do Maurício quanto à informação é importante porque tem aquele caso célebre do cara que era correspondente da Folha de São Paulo na Itália, quando o Papa levou um tiro e ele saiu pra passear e já tinha mandado a notícia. Matou o Papa? Não. Não? Não. Ele não viu o Papa levar o tiro. Já tinha mandou uma notícia qualquer, assim, tranquilidade. Não, o Papa hoje, mais compras, uma vez, fez a bênção lá. Compras na Itália e tal, e chegou lá na Folha de São Paulo, todo mundo esperando com o nosso correspondente, nossa matéria, nossa notícia do Papa, chega o fax lá do correspondente. Tá tudo bem, tudo azul, flores, e o Papa é. O cara foi passar na região dos lagos lá na Itália, quando voltou, perdeu o emprego. Que doido. Bancos devem trocar nota manchada de forma imediata. Oh. O Banco Central voltou atrás e anunciou nova medida nesta quinta-feira. Que beleza. Exatamente. Olha, cara, eu vou palhaçando. Os correntistas que sacarem notas manchadas por dispositivo antifurto não precisarão apresentar ao banco o extrato comprovando o saque da cédula para fazer a troca. Em caso de saques de notas manchadas, os correntistas devem levar a cédula ao banco. Eles serão imediatamente ressarcidos pela instituição sem a necessidade de fazer um boletim de ocorrência ou de apresentar extratos. Fica a dica, né? Pro, cara, pra bandidagem. Pelo amor de Deus. Que agora Deus, é só falsificar cara. Notas e pintar. Não, cara, perdiu o caixa e pegar um monte de nota manchada que ele roubou e lá trocar. Que beleza. Pelas que cara. Valem, olha, cara. É um país. Incrível. É sensacional. Cara, é a ideia mais dirigida. Que pensam neste país são demais. Cara. O BC não definiu um prazo entre o saque e a apresentação da nota para ressarcimento. Ou seja, a devolução precisa ocorrer no momento em que a cédula for apresentada ali no caixa. Mesmo que tenham se passado dias entre a retirada do dinheiro e sua apresentação ao banco para a troca. Facilitou pro criminoso. Facilitou de novo total pro criminoso. Cara, mas o Brasil é o paraíso dos criminosos. É o paraíso. Né? Vocês imaginam. Tiveram uma ideia, vocês não funciona a ideia, cara. Conseguem lavar as notas, né? Vocês imaginam por quantas pessoas tem que ser aprovada essa ideia antes de ela ir pra rua? Pois é, né, cara? É inacreditável. Certo dizem que é usar ácido, né? Pra inutilizar mesmo a nota, em vez cara, de cara, essa mulher que tinha que usar ácido, cara. Bom, não vou nem falar. Mas tinha que usar ácido, testículo, cara. Sulfuro e torneiras. Ai, que dureza, velho. Então tá, assim vamos nós até as 19 aqui no Pretinho, 6h17, Mr. P do Chimarrão. Sinais que você precisa tirar férias. Quando você passa o crachá magnético da firma na cancela do estacionamento do shopping. Que dureza, hein, meu? Ah, mas olha só o crachá magnético da firma, tu pode passar na cancela do estacionamento da firma. Sim. Né? Mas não pode passar na cancela do shopping. Por isso tem que tirar férias, porque aí pega o hábito da firma, chega no shopping, passa também. E as pessoas que saem do trabalho com seus crachás pendurados. Desfilando. Ah, vão tira pro foto, shopping. Tira foto. Mas tu sabe que... São gozosa da Globo. Isso é tão assustador. Cara, que São Paulo é assim, né? Tu vai todo almoçar mundo, no shopping, mundo de crachá, cara. Chega a ser chega a dar nos nervos. Todas as pessoas no shopping, na hora do almoço, todas. Mas vocês nunca atenderam o telefone em casa e disseram Atlântida? Essa tá na lista. Sim, essa isso direto, o Pierre falou, tá na lista. Atendeu o telefone em casa pelo nome da empresa que tu trabalha. Você estragou a piadinha. Desculpa, Zacarias. Ai, Dedé, estraga o prazer. Desculpa, Zacarias. Ai. A filha fica surpresa e te pergunta no sábado: não vai trabalhar? Quando na hora de fazer cocô dá uma forrada no assento com papel. Em casa, claro, tá no em casa. Olha, depois que depois que a Madonna troca o assento cada vez que vai no show, né? Cada vez que vai ela troca o assento. Imagina quantas vezes ela vai. Essa aqui é muito boa, dá uma rúbrica na lista de compras do mercado. Em casa. Amor, dá pra comprar isso? Deixa eu ver aqui. Vai. Chama a mulher ou o marido pelo nome da secretária, se for o homem, e o nome do colega. Aí dá problema, né? Manda, por favor. E na hora de subir pro apartamento que mora, aperta o andar do escritório que trabalha, não o de casa. Que dureza, hein, ô amigo? Tá na hora de férias, meus caros. Viu, Pianjas? É verdade, tá na hora de férias, né? Era isso, essa semana lista apareceu. Semana que vem. Não quer ter. Não tem remetente, não tem. Não quer sair sexta agora? Se der, não sei, dá pra fazer. Hoje. Daí tu volta uma semana antes. Mas não, sai de bigode. Aí não posso. Sai não de posso. Bigode. Então a gente faz um acerto, assim, ó. Um acerto é o seguinte, tu sai sexta agora, não precisa voltar uma semana antes, mas amanhã tu vem de bigode. Vai topar? Eu vou topar. Sério? Sai sexta. E aí eu posso te chamar de Maria vai com as outras? Aí tu pode me chamar de amor, se eu quiser. Samantha. Cara, ele vai fazer isso por 2 dias, cara. Tu te vende por muito pouco. Muito pouco. Segunda e terça eu faço isso. Que maravilha. Mas de qualquer forma, amanhã se tu vier aqui no horário do Pretinho. De bigode? De bigode, tu pode sair. É mesmo? Segunda não precisa vir mais. Ah, então fechou. Fechou? Então tá fechado. É pouco. Viu só, Pianjas? O valor da barba tá pequeno. Pi, deixa ele, Pi. Gostei. Deixa ele. Eu acho que é emblemático. Quando um funcionário já teve esse privilégio aqui na gestão Fetter, acho que nunca. Nunca. Né? Então acho que é emblemático, acho que é importante. Eu sou um querido, né, cara? É minha mulher demais. Que fala, tá um queridão. Eu sou um queridão. Amanhã eu tô de bigode. Então tá bem. Vamos ver aí. Vai eu. Vai, Zaca, vamos ver, Zaca. Hoje eu vou entrar com a charadinha. Charadinha. Esse é bom, hein? Mas eu acho que ele tá aqui, eu acho que ele tá bem. O zagueiro do Vasco. Apareceu o zagueiro do Vasco aqui. Ai, cara. Porque a Sony virou pagodeira. Tempo. Quem? A Sony? A Sony. A Sony, a marca, aquela Sony? É Sony. Ah, Sony. Ah, três. Porque eles são inimigos do HP. Essa é muito específica, essa é ainda, Débora. Muito específica, hein, gente? Muito específica. O que o Carbono disse quando foi preso? O Carbono? O Carbono. Tempo. Disse quando foi preso? Quando foi preso. Não. Eu tenho direito a 4 ligações. Muito bom! Tem inteligente. Boa. Tem muito bom. O que é um pontinho verde na praia de Copacabana? Tempo. Ah, é uma ervilha. É o fora da lata. Não, gringo. É um gringo. Ele sempre lê. Ele cola. Esconde de mim. Escondendo. O que passa pela mão da mulher mole e depois fica duro. Oh! Esmalte. Acertou, hein? Viu que ele se assustou. Chegou a arrepiar o bigode. Não, não, é que disso eu entendo, né? Ele pinta muitas unhas. Não, não, não. É que a minha mulher tem centenas de vidrinhos de esmalte em casa. É por isso que eu entendo. Eu vejo ela passando o troço molinho que depois fica duro. Quando seca, fica duro. Eu também entendi disso bastante quando ela viu. É, né? Zacarias adorava se pintar. O que o sal disse pra batata? Tempo. É nóis na frita. Ai, Dedê. Eu falei que ele ia atacar, gente. Dedê. Uma hora ou outra ele vem. Vai, Marcola. Casal assistindo um balezinho, né? Um balezinho. Balezinho. Pra Dedê. E aí o marido começa a rir. Pra Dedê. E a mulher pergunta, tá rindo do quê? O que você tá rindo? Eu tô pensando aqui na reação do público. Eu tô aqui pensando na reação do público se eu, de repente, subir no palco e atacar aquela bailarina gostosa ali. E aí a mulher começa a rir. A mulher começa... O que você tá rindo, Alice? É que eu pensei qual seria a sua reação se o público pedisse bis. Murchou! Tá demais o balé, vai o balé. Isso. Balé, só o solo Cordeiro, de balé. Edson Cordeiro. Pera só um pouquinho, lembrando que isso não é balé. Não é balé, é uma área de uma ópera. É, mas enfim, vai lá. É a grande área. Muito bom, uma salva de palmas para o Edson Carneiro. Edson Carneiro. Muito bom, Edson Carneiro. Vamos ver, Lelê. Mandou aqui o Nicolas Bittencourt. Bittenca? Esse 11 coisas idiotas que você já fez. É pausar a música por 1 minuto e 1 hora depois perceber que ela ainda tá pausada. Pau. Eu dei uma pausada. Não, e aí falava que estragava, né? Deixar muito tempo no pausa estraga, né? Estraga o CD. Era assim, pause. Se deixar muito tempo pausado, aí já era, né, Magnato? Pra voltar a andar depois. Responder não quando alguém te pergunta, tudo bem? Só pra ter assunto. Não. Pra puxar assunto assim, né? Aí a pessoa fica preocupada. Não. Tudo bem? Não tá tudo bem. Não. Mostrar um vídeo engraçado do YouTube pra alguém e ficar olhando pra cara da pessoa pra ver se ela tá rindo. Tipo, normalmente não tá bem. A gente insiste em dizer que tá bem, né? Tudo bem? Tudo bem. Normalmente eu tô bem. Mas aí se tu diz que não tá bem, aí, pessoal, mas o que houve? Aí tu já vai ter que dar olha pra tua cara. Tu olha tá pra bem. Ti, cara. Só olhar pra ti pra ver que não tu tá bem. Tu não pergunta, cara. É que todo mundo pergunta, né? Não, mas aí o cara. Assim, oi. Tu não fala oi. E aí, beleza? Tudo bem? E aí o cara que não tá bem já te chama pra dar. Não tô bem. Senta aqui, né? Puta, daí tu. Puta, por que eu perguntei? Lá um rosário de... Tudo bem. Preocupações. Seguindo aqui as coisas idiotas que a gente já fez. Que nem dizia um amigo meu, tu perguntava pra ele, e aí, meu, tudo bem? Ele, tudo bem ou quer saber? Isso é bom. Isso é grande fera. Ter sempre a última folha do caderno rabiscada. Era hora de hoje até o amigo. Opa. Hã? A terceira folha do caderno rabiscada. A última. É que meu caderno só tem 3 folhas. Então seria nesse caderno. Tentar abrir a porta do carro no exato momento em que ela está sendo destravada. Não consegue, tenta de novo e acontece a mesma coisa. Pá, cara, isso é cara, mulher. Cara, isso é irritante, mulher. Coisa de mulher. Coisa de mulher. Como é que é? Atenção, a TPM constante da mulher faz isso, né? É. Tu tá ali e vai indo abrir o pino e a mulher já tá puxando o trinco. Aí tranca, que saco, meu. Aí tu tem que dar aquela largada assim, bem calmamente, dizendo assim: amorzinho, espera só um pouquinho. Dois espera! Segundos. Espera! Só um pouquinho. É, tira a mãozinha daí. Dois segundos. Então tira a mão daí! É, com calma. É. Vai correndo, dá uma voadeira na cara. É. Tem calma! Calma! Sai do carro, dá a volta, vai lá, gravateia. Gravateia, joga no chão, hein? Será que não tem? Espera eu abrir! Agora, porra! Acabou aí o passeio! Acabou aí o passeio! A saída do shopping, 5 horas de shopping, faz isso no homem, né, cara? Espera! Tem um amigo meu que odeia férias, né? Porque ele tem uma família grande, a mulher chata, dois filhos chatos. Família grande, dois filhos e uma mulher? Dois filhos e uma mulher, né? Cara, pequena, você não sabe o trabalho que dá dois filhos e uma mulher, né, porra? Mas eu sei, trabalho. Eu tenho dois filhos e uma mulher. Tem também, é verdade. E ele diz assim que ele odeia férias. Porque ele tem que ficar com os dois filhos e a mulher dele nas férias. Esse cara não é merecedor da felicidade que ele tem. Ele não tem felicidade, tem dois filhos e uma mulher. E aí ele fala assim que ele prepara as coisas, porque uma mulher quer viajar sempre nas férias. Sim, né? Claro. Tem isso ainda. Ah, pra onde que a gente vai? A tua mulher sempre quer ir lá pra Barrinha. Óbvio, óbvio. Vamos no mínimo pra Barrinha, pô. No mínimo. Né? Não vem com pinhão. Então, mulher sempre quer viajar ainda. Então não pode ficar em casa, tranquilo. Mas tu sabe tudo isso, que a minha mulher quer ir pra Barrinha. É melhor nem querer saber como é que ele sabe. Ele sempre diz o seguinte, cara, que é aquele trabalho juntando mochila e mala e filho, e corre, o filho quer, a filha quer ir fantasiada de abelhinha, o filho vai com pistola jogando água na cara dele, ele, vamos, filho, pro carro. E demora o domingo todo pra botar todo mundo no carro pra eles saírem de viagem. E quando ele fecha, ele dá a volta e fecha a porta da mulher, e quando ele dá a volta da porta da mulher pra dar a volta no carro e entrar, aquilo é as férias dele. Aquela meia volta no carro. Aquela volta no carro. Ele ia subir, ia respirar fundo. Aquele é o momento de férias que ele tem. Que demais. Ô, cara, ele entra no carro e continua. Eu conheço um casal que quando eles tiram férias, em épocas diferentes do ano. A mulher viaja com as amigas nas férias dela e o cara viaja com as amigas. Também viaja com as amigas nas férias dela. A minha mulher viaja com as amigas dela, eu viajo com as minhas amigas. Por isso que o casamento assim, dura. É, isso aí. Seguindo aqui com as 11 coisas idiotas que a gente já fez, estar no meio de um sonho e saber que aquilo não é real, que é só um sonho. Ou às vezes se aliviar que é um sonho, né? Puta, ainda bem que era sonho. Uh-huh. Boa. Dá bem. Nós falamos sobre isso, eu e Alexandre Fetter. Alexandre Potter. É o bigode, tá com o Alexandre Potter. Alexandre Potter. Hoje é meio-dia, porque existem sonhos, estúdios, né? Estudos. Hoje eu tô com algum problema. Tá. Hoje não vai ter, cara. É estudos que querem desenvolver o sonho consciente. A possibilidade do cara controlar o seu sonho. Ah, mas aí seria... Tomar alguns comprimidos e com alguns treinamentos isso aí com é bem luzes legal. E tal, pra que você consiga controlar o sonho. E tem um dos caras mais influentes nessa área de neurologia, é um brasileiro, de Natal. Cara, tem que ser meio esquizofrênico, né, pra conseguir controlar sonho. Não, eu controlo meus sonhos, Magnus. Tem que ser meio pancadão. Mas é o mesmo momento que a gente O Cleidir é um estudioso de sonhos. Ah, é? Já publicou livro e tudo. Olha aí. É que uma coisa é tu interpretar sonhos, outra é tu conseguir controlar e ter um sonho lúcido. Mas tem relação. O Cleiton, basta, tu senta pra ele pra falar de sonhos, cara. É uma coisa muito louca. Ele fica horas e horas te explicando. Chega a dormir, né, cara? Eu sonhei que o Camaral corria atrás de mim. Pelado, gritando, agora sou eu! Agora sou eu! Hoje tu contou duas, a da farmácia essa, cara. Isso aqui eu já fiz, cara. Tentar arrotar o alfabeto. Meu Deus. Ah, nunca tentaram? Nem sabia disso. Eu já fiz, já tentei. Mas criança, né? É, tipo, criança, mas ele fez ontem. Mas é que são coisas idiotas. Ele tava mostrando pra namorada dele. Pra é a lista, dele. É a lista de coisas idiotas que já fez. Sim. Fazer moicano no banho com o cabelo cheio de espuma. Tudo bem. Ah, normal. Tudo bem. Lamber os dedos sujos de Doritos. Ah, não. Né? Abaixar o som do PC achando que alguém estava te chamando e não era ninguém. Ah, isso acontece bastante. Eu tenho ouvido vozes. E essa aqui todo mundo já fez, que é entrar na farmácia só pra se pesar. Sim, claro. Eu fico de cara quando tem que pagar pra pesar, né? Tem que isso é um absurdo, tem que pagar pra pesar. Não, mas é uma outra, é um outro tipo de balança esse aí de pagar. Ah, sim. Ele te dá a tua altura, o teu peso, a tua massa. Dá massa. Isso. E também é muitas têm a negócio da pressão. Então, um abraço aí pro. Uma cortesia, né, cara? Uma cortesia poder saber o quanto. Abraço pra galera das balanças, das Filizola. Opa! Boa! Eu em balanço sou mais rápido que Ferrari. 0 a 100 em quantos segundos? 0 a 100 Cara, rapidinho, pô, antes de ti aqui, ó. Um amigo meu, numa conversa de boteco, terça-feira, comentando comigo, cabeça cheia de serva, o cara disse com outro conhecido: cara, tu é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tu tem é dinheiro. Mas que baita frase! Baita frase! É tetra. A única coisa que tu tem é dinheiro e nada mais. Mas melhor que essa. Melhor que essa foi a do seu Jorge hoje, que noticiaram aqui de tarde no barracão. O seu Jorge comprou um monte de coisa. O seu Jorge, ele comprou um Porsche de 800 mil reais. Seu Jorge? Porsche Panamera. Aquele do Pretinho? Sim, comprou uma casa em Los Angeles. E vai gravar lá em Los Angeles no próximo disco. Ele vai alugar. Ele vai alugar uma AP em Paris que vai gravar lá. Que legal, hein? Fez três aquisições essa semana. Em Paris hoje, um Porsche, um AP em Los Angeles e um aluguel de casa em Paris. E aí falou que quem gosta de pobre... quem gosta de pobreza é intelectual. Ah, mas essa frase não é dele, essa frase é antiga. Não, porque perguntaram, pô, seu Jorge, tá com a grana, né, dele. Quem gosta de pobreza é intelectual. Como é que ele falou? Quem gosta de pobreza é intelectual. E o intelectual é aquele cara que descobriu uma coisa mais interessante do que mulher. É verdade. Muito bom, cara. Posso contar uma velha? Piada velha do Porão! Fundos de investimentos Tissoco. Agora Tissoco Previ e Tissoco Fundo. Oba! Piada enviada por Patrick Custódio de Passo Fundo. E Patrick. Rio Grande do Sul. É isso aí, Bob. Piadinha que vai pra todo mundo que vai estar amanhã no Lapa Rio, em Porto Alegre, na zona sul da cidade, onde eu vou estar tocando. Vai tá muito som. Legal, né, pô? Vai tá muito legal, guri. Vê se aparece. Casa Uruguaia, Lapa Rio. Não, Lapa Rio. É o clima mais. Que é Lapa Rio? Mais boemia carioca. Lapa Rio. Mais boemia. É isso aí. Aí a doméstica ao telefone, aproveitando a ausência dos patrões, Dircineia pega o telefone e fofoca com a amiga Claudete. Ô, Crau! Ô, Crau, hoje de manhã eu fui à feira. Antes de sair, meu patrão me pediu pra trazer um figo. Aí eu perguntei, figo fruta ou bife de figo? Aí o homem ficou à feira, gente fina, seu Adamastor. Nunca ligo, não. Ele tem sistema nervoso. Também com emprego chato daquele, vou te contar. Ele é fiscal da Receita. Deve ser um saco ficar conferindo receita de médico o dia inteiro. Depois chegou o Adamastorzinho, né? O filho mais novo deles. Acabou de ganhar um carro todo equipado. Tem roda de maionese, farol de pilha, teto ensolarado, trio elétrico. Não sei por que o trio elétrico num carro, né? Deve ser porque ele gosta muito de música baiana. E você não sabe da última? Eu descobri que aqui nessa mansão que eu trabalho é tudo fachada. Como assim, Dircineia? Pergunta a colega. Nada aqui é dos patrão. Tudo emprestado. Tudo. Você acredita numa coisa dessa? Olha só. A roupa que o patrão usa é de um tal de Armani. A gravata é de um tal de Pierre Cardini. Os móveis são tudo Luiz XV. O carro é de uma tal de Mercedes. Na dica de nada deles. Ai, nossa, que pobreza. E além de pobres, são muito incibidos. Imagina que outro dia eu escutei o patrão no telefone falando que tinha um Picasso. Ué, não tem? Que nada, filha. Pequenininho de dadó. Ela conhece. Valeu, Patrick. Vamos fazer aqui o classificados do Pretinho Básico. Classificados do Pretinho. Pessoal, gostaria de anunciar a venda do meu Fox. Como é que era a música da Stephanie do meu CrossFox? Do meu CrossFox eu vou sair. É um Fox ano 2010, cor branca, duas portas com direção hidráulica, vidros elétricos, interface, retrovisores elétricos, ar quente, alarme na chave, trava elétrica, desembaçador e limpador traseiro. Está com 28 mil quilômetros, único dono, sem ar-condicionado. entrar em contato através do fox2010floripa@gmail.com. Legal. fox2010floripa@gmail.com. Legal. Tu que anda sempre com os vidros abertos, né, Pause? Nem precisa de ar-condicionado. Tá com uma catinga mesmo, meu carro. Tá uma catinga brava, Magnata. Levei, meu. Ah, tá uma catinga. Molhou, molhou, tá choveu dentro. Sabe aquele cheiro de umidade? O que aconteceu, não sei, vou falar. Você, ah, não vou falar, filho. O pauzinho passou mal e vomitou. Ah, o pauzinho vomitou, daí misturou o cheiro todo lá, mas tá um negócio de louco. Deu uma juro bem, nem ele vomitou. Aí, sabe que hoje o Zé Orlando, meu camarada de banda, Zé Orlando pegou... Ele que dirige, né? Eu tava com os vidros abertos, né, que eu deixo os vidros abertos, né? Aí o Zé Orlando foi lá e tocou um saco de lixo lá. Botou um saco de lixo pingando. Aí misturou tudo, né, Magnata? Meus panos velhos, as coisas lá. Eu prefiro pegar o TV. Vem a tribo aí, hein? Olá, galera do Pretinho. Estou muito decepcionado com muitas coisas que vejo hoje em dia. Os tempos mudaram. Hoje em dia, as mulheres reclamam que falta homem de atitude. Concordo. Porque hoje em dia os homens só querem ficar sem compromisso. Pois eu estou aqui dizendo que sou um homem diferente. Quero compromisso sério. Penso no futuro, em adquirir coisas, tanto para mim quanto para minha namorada. Adoro viajar, gosto de festas, curtir a vida no bom sentido. Esse texto tá homossexual. Estou sozinho no momento, procuro uma amizade. No momento, pois tudo começa com uma amizade. Olha! Primeiro nos conhecemos. E depois, quem sabe. Não, ele tá dizendo que primeiro nos conhecemos. E depois, quem sabe, posso estar encontrando o amor que sempre procurei. O amor pode estar do seu lado. Eu bem que te avisei! Preciso da ajuda de vocês. Tenho 1,72m, 23 anos. Sim, não. Novo demais. Para ser sincero, pareço o Fiuk. Por favor! Olha, provavelmente seja um filho do Fábio Júnior que tá por aí, né? Para, não fazer isso, Fábio Júnior, eu vou te contar. Tenho admiradoras que curtem esta semelhança. Muitos me falam isso. Então queria poder cantar a música do meu sósia. Demorei muito pra te encontrar. Não é nem dele. Agora quero só você. Não é dele e nem do pai dele essa música. Não é. É do Vinícius Cantuária. Eu acho impressionante que ele tem admiradoras. Ele tem admiradores e tá mandando um e-mail desse pra um programa dessa imensa audiência e com admiradoras. Ele quer ampliar. Tá difícil a coisa pro Fiuk Júnior aí. Quer ampliar o leque de admiradores. É o Fiuk, o Fiuk dos pobres. Procuro um amor 23. Pode ser um homem. Procuro um amor 23@hotmail.com. Não, o Arthur já está comprometido. Já tá com o cara. Encontrou o homem dele. Já tem um homem com o Paulo lá da. Porra, Paulo, tá pegando o Paulo da Oco. O cara me contou ontem que tava pegando o Paulo, não sei se Paulo dá o zero. Ô, meu, era isso então aqui pros classificados do Pretinho. Tem alguma coisa, Almirzinho? Eu tenho, querido. Almir, o Piangelo vai deixar o bigode, Almir. Vai deixar. Que é mais dourado que o meu. É uma bichinha. Isso aí sabe a influência de quem? De quem? Dos gaúchos. Dos gaúchos. Os gaúchos que influenciam os catarinenses. Claro. Não, não é, não. É sim. Não, não é. Os catarinenses já estão tudo falando bah. Tá nada. Já estão tudo falando bate-tri. Tá nada. É os gaúchos que voltam falando oi, oi, ó. Ou nada a ver, Almir. Ou nada a ver. Oh, os gaúchos são do caralho. Claro que são, Mister cara. Mr. P tá aí? Tá aí, Mr. P. Oh, Mr. P, tu é do caralho. Olha a força que tu deu pra ele lá, pô. Alta sozeira. Lembro até hoje quando a gente se encontrou. Tá fazendo CD novo aí, tá uma sozeira. Traz aí pra gente. Traz aí pro Pito tocar aí. Ô, Pará. Oi, aí, meu. Oi, aí, Pará, tá aí. Pô, beleza, cara. Ô, os teu pulso, vamos ver os teu pulso. Vamos, pô. Os teu pulso é alto som, né? Eu sei que tu tem o flyer lá do show do teu pulso que eu botei som. Tu botasse, né, cara? Pô, emoção fodida. Como é que tá o Rô? Rô tá do caralho. Caralho, mas ô, Almir! Ô, querido! E aí, Almirzinho? Tu deixa esse baba-ovo aí falar com você, né? Nosso querido bruxo. Tu gosta, né? Gosto dele. E esse bigode de ouro, querido? Que cachorro? Onde é que tens metido esse bigode? Oh, que isso, rapaz? Na graxa. Muita comida. Não, sabe que eu como pouco, né, Almir? Pra manter a forma. É verdade, tu tá magrinho, né, querido? Impressionante. Tu és uma máquina. Tu, o exército americano não te descobriu ainda. A hora que descobrir, tu vai ser o novo Robocop, novo Soldier. Como é que era aquele Soldier? Tinha aquele do Van Damme, aquele filme do Van Damme? Aquele filme do Van Damme? Soldado Universal. Soldado Universal! É tu mesmo. Sou eu mesmo. Acharam uma nova modalidade de ser humano, Alexandre Fetter. Nova modalidade. Raimundo Nonato. Raimundo Colombo. então vim anunciar aqui o novo embarcação do Almir, né? Embarcation Society. É o nova empresa que estamos abrindo, é Embarcation Society. Você que tem a sua embarcação, pode ter aí os acessórios do Almir, que tem como a âncora wireless. Isso deve com funcionar. Segurança. Você descobriu segurança. A tecnologia wireless, né, amigo? Exatamente. Agora tudo é wireless, mas é o futuro, né, querido? É o jump wireless. Quem mais quer saber de fio, né? O fio atrapalha tudo, enrola na perna, o cara cai pra dentro. Fio dental wireless. Ainda mais o fio da âncora, né, que é pesado. Mas é segura, a âncora segura a embarcação. Segura a embarcação e não tem, pode dormir e ficar 20 dias. Vai ficar em cima da âncora. Vai ficar ali. Em cima da âncora. A âncora não vai se mexer. Não, sabe qual é o segredo? Mas o barco. É que a âncora segue o barco. Ah, é por imã. Não adianta. Por imã, a barco pode ir aonde quiser. Por magnetismo. A âncora vai atrás. De forma que você está sempre seguro. Ou seja, pode dormir em Floripa e acordar no Chile. Em qualquer lugar, querido. Oh, porque você estará seguro através da âncora wireless. Vai chegar a hora que tu vai criar uma algema wireless pra polícia, né, tio? É uma boa ideia. Vai, né? Pra deixar. Mais confortável, ficar, né? Claro. Isso aí hoje em dia o cara fica... Hoje em dia... Os direitos humanos vão ficar isso, a favor por isso. Causa do constrangimento. Se que você tiver a sua ideia wireless, mande para pretinhobasico@atlanta.com.br. Tá bem. E para comprar o produto, Almir que tem desejo mania. www. Estamos nos associando ao desejo mania? Exatamente. Agora vai. Não é uma boa ideia, né? Show de bola. Não, agora vai. E a âncora wireless com 51% de desconto. Sensacional. Quanto mais gente se inscrever pra comprar a âncora wireless, mais barato fica. Show de bola. Muito bom, Almir. Show de bola? Show de bola. Ó, vamos que o som não pode parar, né, igreja? Show do intervalo. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 6:50. Informação importante antes do doutor Alceu. Doutor Alceu, o espaço aéreo no Rio Grande do Sul já está fechado em função da nuvem de cinzas vinda do Chile. Duas companhias já pararam de operar, a Gol e a Azul. Não voo, não sai voo daqui, nem chega voo aqui. Tudo por causa de um churrasco em Alegrete. Isso. E não importa qual é o voo, porque até então eram os voos para Buenos Aires, Montevideo, que estava dando problema. Agora, isso. Qualquer voo, nenhum avião está sobre voando o espaço aéreo do Rio Grande do Sul, porque tem a nuvem de fuligem, né? Que pode danificar os aviões. Avião, exato. Né? Então, covardes. Ninguém chega e ninguém sai do Rio Grande do Sul por avião. Muito bem. Por enquanto. Claro, loucura, vai passar, mas um ou dois dias ou acabou. Ou seja, cuidado redobrado nas estradas, porque vai lotar as estradas. É isso aí. Boa, Lelê. 6:50, doutor Alceu, agora é com o senhor. Vambora. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. O D'Alessandro vai ficar no Colorado, doutor Pepe. Boa. Até 2015. Aí é bonito. Pediu pra ficar até depois da Copa aqui no Inter. Queria só falar uma coisa, eu brinquei agora há pouco no início do programa, dizendo que o Piangers era o D'Alessandro do Inter, a laranja podre do Inter, é porque houve no jogo anterior, no Campeonato Brasileiro, uma provocação, uma alusão, do jogador, de um jogador, diz que ele parou do lado do D'Alessandro e falou, tu é a laranja podre do Inter. Olha, vocês lembram? Viram isso, né? Sim. E então foi por isso, foi essa brincadeira. Mas, pô, porque eu jogo muito. Sou, né? Fã do D'Alessandro, quero o D'Alessandro no time do Inter pro resto da vida. Eu também. O Havaí comprou o Taubaté, doutor Pepe. Como assim? O Taubaté tem 19 anos, é o bom. Eu pensei que fosse o time de Taubaté. Ó, a cidade. Saiu o Silas e chegou o Taubaté. A velhinha de Taubaté. Como? A velhinha de Taubaté. É, exatamente. É o novinho de Taubaté, no caso, tem 19 anos. Adoro meninos de 19 anos. Jogam muito bola. O doutor Alceu pegava a velhinha de Taubaté, não pegava? Não acredito. Posso ir por agora. Ah, quando era guri, eu tô sabendo. Era isso, doutor Pepe. Ô, doutor Alceu, pegou sua rabeta. Olha o Sandrinho, nosso colega da Atlântida Joinville, manda uma mensagem aqui dizendo que o Ramires, que era do Cruzeiro, joga no Chelsea hoje, começou no Joinville, vai casar no sábado em Joinville. Olha aí. Mandou convidar a galera. Com a presença de 400 convidados ilustres. Bom, ah, então nós estamos muitos lustres, né, cara? Para um casamento desse nível tem que ter muito lustre. Então, olha, o Ramires. Ramires não foi jogou convocado. No Joinville. Sim, ele era foi convocado para a Copa América? Tava foi, jogando. Foi, ele não só foi. Não, ele não, foi convocado agora nos amistosos e foi expulso no primeiro amistoso. Foi expulso. Ô, meu, mais uma informação aqui. Posso trocar trilha, doutor Alceu? Bora pra bora. Informação aqui sobre o espaço aéreo. Novamente, mais uma informação assim meio definitiva. Tango, Azul e NHT. Aí sim, suspendem operações no estado por causa do avanço da nuvem de cinzas do vulcão. Então agora é oficial, não tem mesmo mais tráfego aéreo sobre o sul do Brasil. A nuvem de cinzas já tá em Bagé, na região da campanha. Chegou em Bagé agora às 6h10 da tarde. Pô, mas tá lá em Bagé, os caras já fecharam o aeroporto. Mas é perigoso, aqui, meu. Mas ninguém vai pra Bagé, meu. Que isso, Piange? Sobe pra cima ali os aviões. Perigoso, não tem cara. Como. E o avião que vai pra responsabilidade, bro. Tem que fechar, mas se já tá em Bagé, você não está dá lidando pra com vidas, Marcos. Tá bom, pessoal. Mas é, cara. Aí o telefone toca de noite na casa do casal e o marido grita: ó, oh, se for pra mim, não tô, hein? Aí a mulher atende e diz: sim, ele está em casa. Ah, mas desgraçada, acabei de dizer que eu não tava. Era pra mim. Ah! É, amigo. Mandou aqui o Zoroastro. É, Zoroastro. Grande Zoroastro. Vamos ver aí. Sempre com você e agora em HD! Dá pra ver tudo! Dá pra ver tudo e sábado eu vou fazer o cachorro quente descabelado! Boa! Boa! Anônimo, tem que tirar os pelinhos do nariz, não dá pra ver no HD que tá. Tem que tirar. E o tatu, dá pra ver não? Não, o tatu só o da larica. O tatu da larica! O meu! Que é isso? É o alarico! É o alarico! E hoje tem o Alarica também aqui. É o Alarica, o meu garotinho, mais novinho, é o mais novinho. E olha que hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita perfeita pro Dia dos Namorados. O que que é? Tem tudo que a menininha gosta. Tem chocolate, tem amor e tem fritura. Aê! É o chocolate frito do Anônimo. Chocolate frito, cara. Chocolate frito. Tá doidão frito hoje, hein, Anônimo? Tô doidão. Esse chocolate deu uma paulada na minha cabeça. Primeiro pega uma barra de chocolate, pode ser qualquer uma, mas tem que ser barrinho. Escolhe o teu favorito. Pode ser preto, branco, meio amargo. Kit Kat, pode ser Kit Kat. Pode ser Dog o Kit Kat. Dog Bauer. Pode ser o Kinder Bueno. Kinder Bueno é bom. Kinder Ovo. Eu gosto. Kinder Ovo. E aí tu pega o chocolate. Pega o chocolate, passa no ovo, na farinha e mergulha na panela cheia de óleo. Acontece uma coisa muito engraçada. O que que acontece? Fica engraçado, fica boiando. Ah. O chocolate incha, ele fica mole. Parece uma esponja. Sabe aquela esponja de limpar as costas no banho? Ah. Pra tirar a pereba? Fica igual. Eu dou muita risada. Depois eu pego a graxa e jogo no alambico. Ele começa a dar pulinho. Que isso, Anônimo? Que queima. Queima o rostinho. Cadê? E sabe como é que fica esse chocolate? Ai. Eu tô falando que ele tá over, cara. Esse chocolate, galera! A namorada vai terminar com você. Ela vai te mandar embora. É uma boa dica pra quem quer terminar. É uma boa dica. Faz o chocolate frito do Anônimo. Cara, gostei. Passa no ovo, na farinha. Passa no ovo, na farinha frita. E não dê pro seu hamster, que o hamster morre. Hamster não pode comer chocolate frito. Voltaremos. Obrigado, Anônimo. Aí por ano. Desculpa, guri. Sem querer te interromper. Dizer pra audiência da Atlântida que em breve teremos circulando na programação da Atlântida as receitas do Anônimo. Vai daí! E aí, porra, vamos relembrar os velhos tempos. O amor está no ar, então vamos ligar, presta atenção e não vamos vacilar. No Dia dos Namorados, seja inteligente, cuidado pra não errar no seu presente. Já foi melhor, hein, guri? Na hora de comprar, joga no vestido. Mostra pra ela que você é bom marido. Compra um fogão, vassoura de esfregão, panela de pressão, com muito amor no coração. Nada de comprar nem brinco nem sapato. Esse tipo de presente ela vai achar muito chato. Pô, ou o DJ se decide, né, querido? Pô, mas é... DJ se decide. Começou esse aqui, e aí depois foi pra ali, e voltou aquele. Ai, ficou tudo em silêncio. Tá lá, fora do tempo. Eu vou voltar ali pro meu carro. Eu não sabia que o Dedé ia fazer a rap também. Eu vou voltar ali pro meu carro. Dá um abraço aqui. Vou voltar pra minha Ipanema ali. Dá um abraço aqui, cara. Não vou te cumprimentar, não. Tá dirigindo uma Ipanema agora? Comprou a Ipanema? Comprei uma Ipanema. Zerinho, bala. Carro. carro, hein? Não, mas tá muito ruim. Ipanema tá muito ruim. Ah, então eu compro uma Paraty. É. Compra um Tuareg, já que tu é grandão. Vou comprar mesmo. Vai, a programação Dia dos Namorados é Cabo Frio. Banda Restante, né? Banda Restante aí no Dia dos Namorados, tocando no São Esteja, Porto Alegre, muito legal. Representando o hip hop e a classe suburbana, né? Do Brasil. Grande banda Restante, tamo junto aí. Mas vamos tentar fazer isso, né? Não, acho que tá na hora de entregar pro Cid, cara. E o carro do seu Jorge, guri? Legal, aqui, um rap super legal. E o carro do seu Jorge, guri? E pra vocês a pau também. Só me deixam falar um minuto nesse programa. Um minuto pra ti, Cid Moreira. Os salmos quem enviou foi o Diego. Ah, hoje finalmente entrou esta trilha para que eu possa declamar de salmos. Diego Portela de Porto Alegre. Preste atenção, você. Diz assim estas palavras sábias. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. E no baile funk danço a dança da bundinha. Sou MC Dolores e criado na Rocinha. Infelizmente acabou, Cid. Ah, porra. Acabou, Cid. Peraí. Mas agora, Cid, a parte boa. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. É aí a voz do Brasil. Voltamos amanhã, 1 da tarde. Esteja conosco. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, valeu.